Ali mantém o 983. Ali mantém o 983. DP 5414, solo 28, chame solo 21 decimal 9. 1219, bom dia. Solo Salvador, DP 5414, livrou nossa escuta. Afirmativo 5414 da DP, prossegue via Alfa Kilo para o Pad 3. Corrigindo, Alfa Kilo já no Pad 3, a posição é remota 1-4 do Pad 1, ok? Gente, Alfa Kilo Pad 3 para remota do Pad 1, 5-4-1-4. Afirmativo, tá livre o ingresso no pátio principal, remota 1-4, quando lá tem o sinalizador. Gente, vai estar atento o balizador, 5-4-1-4. Salvador, China 6-1-4-0, autorização de tráfego livre. 140 do Chanel, informação em curso é a November, a intenção é 350 Recife. Sim. Pronto para cópia? Cópia. 6140 do Chanel, autorizado Recife, 350 nível, autorizado, por isso que 58 a rota. Decolagem da 1-0, primeira curva esquerda. Perfil da saída Puca, transição Caju. 5122 no transponder, 19935 é o controle. 6140 do Chanel. Recife 350 para 58, está aberto, coisa esquerda, Puca, Caju, 5122-1935, Xenemia 1-4-0. Confirme o transponder, o controle? 5122. E o controle? 1935. Correto, reporte quando pronto, pressionamento custo 02 ao portão, Xenemia 6140. Está pronto 02, Xenemia 1-4-0. Negativo. Pronto, no portão 2, o Xenemia 1-4-0. Pronto, então tá livre, reporte táxi. Livre, reporte táxi, 1-4-0. O 983 decolou os 30, chame em 1935. 1935, obrigado. Controle. Gol 983, transferência. 983, contato, vigilância. 93. 602, puxa de estacionamento, portão 7. Dan 3602, solicitou no 07, aguarde algum distante, ok? Ótimo. Só meu gol 397, também para o puxa de estacionamento. 1397 é o número 2 no setor, já tem o... é, pois a chinela vem aqui autorizada, sua direita. Gente, batendo posição então, gol no 397. Então 360207, o portão agora está autorizado, é para táxi. É para táxi, 3602. Salvador, 3198, informação November, bom dia. Bom dia, 3198, identifique, prossegue via chegada Mari para 2000, ajuste 10 no meio. Via Mari para 2016, é o número 1? Isto. Pode voar junto às Itapes? Pode voar Itapes pra gente. Itapes, obrigado. Gol no 8, no 497, poderia girar o motor na posição? Confirme. Poderia girar o motor na posição? Poderia o Gol no 397? Afirmativo. E gira o motor na posição e aguarda pro push no Gol no 397. Obrigado. Para o táxi, está 3602 com 176, 3 horas e 15 alternando com. Estimativo, tem 3602, tem táxi autorizado via pátio Índia no ponto para chamar 286, o altímetro no 06. Informo que vai seguir um Airbus da Oceanera Avianca, como o número 2, o mesmo se encontra no través da posição 04. Pátio Índia, ponte para 186, seguindo o Weber de Avianca, 3602. Para o táxi, o Oxa 61140, 36 a bordo, 4 e 10, alterna Aracaju. Confirmando, 036 a bordo, Aracaju, 4 e 10. Afirmativo. Gente, o Oceaner 61140 tem táxi autorizado via Índia no ponto de espera chama 286, altímetro 10106. Via Índia, 186 lá no ponto de espera, 1096, obrigado até o retorno. O TAN 3602 informa o altímetro 10106. TAN 3602. 1397 na escuta. Na escuta, prossiga. Coordenação equipe de solo, tem um Airbus da Oceanera Avianca, sua cauda, após, vai passar um Alfa 320 da TAM. 12, coordenação equipe de solo, após o 320 da TAM, está livre seu pushback acionamento, com a gente, seu pushback no 03, o Gol no 397. 7, após o TAM, está autorizado, iremos cuidar, com o 397. Solo trip 5486, para autorização. Confirme. 5486, para autorização, lençóis. Sente o 5486, lençóis, 200 ao nível, pronto para cópia. Afirmo. Trip 5486, Salvador, lençóis, 200 ao nível autorizado, decolagem 1-0, primeira curva esquerda, terceira saída, Momo Albo, após Albo, direto lençóis. 5125 no transponder, o controle 119 decimal 35, 5486. Estado conforme, 200 lençóis, decola da gente com curva esquerda, saída Momo Albo. Após Albo, direto lençóis, o controle 1935, transponder não copiou 5486. Vamos lá então. 5125, 5125. Gente, 5125, 5486. Após o segundo pronto tracionamento, puxa posição remota 3546. Vai reportar, 5486. Tem de charge controle. Kilo Oscar, Alfa, Salvador. Positivo, quilo Oscar Alfa, mil pés, pro do farol da barra. Torre, eu tenho 3602 no ponto de espera. Ali mantém. Ali mantém, 3602. O Bravo do Índia, Salvador. O time já efetuou sobrevoo em Veracruz e Filman em Valença e vai prosseguir para Lagoinhas da presente. Eu 40 decolado aos 38, chame 1935. 1935, tá? Salvador, hoje é 6140. 6140, contato, vigilância. Passando. Vento Monte Centeno de grau 08 nós. Livre decolar, está 3602. Bruno 397, você tem autorizado até o ponto de espera da 10, via Índia, quando lá pronto 108.6, 1016 altímetro, 10 no meio, bom voo. Ok, prossegue via Índia, ponto de espera da 10, 1016, chama a torre, obrigado, abração e até a próxima. 397. Alinhar e manter, 1-3-900. Alinhar e manter, 1-3-900. 3602 decolado aos 4-1, chame 1935. 1935, pode ir a 3602. Controle Salvador, pode ir a 3602. 3602, contato, vigilância. 3602. Sobre a vertical de Morro de São Paulo agora, está prosseguindo via litoral, não estou recebendo altimetria do tráfego no momento. Está agora a sua posição de 9 horas a 10 milhas, mantendo a linha do litoral, cruzando agora a vertical de Morro de São Paulo. Pouso. 3198, livre linha, se forma estabilizado. O Kilo Alfa Oscar confirma intenções, irá retornar, sobrevoar o farol de Itapuã e retornar para o farol da Barra? Salvador, boa tarde, gol no 260, Libra 200 para 150, informação November. Boa tarde, identifique, prossegue em descida a 050 na maré. 050 na maré, gol. Bruno 397, vento 090 graus, 109, autorizado decolagem. Sim, decolagem, então, 090, 390. É 140, chame Recife agora, 2685. Olimpo 03, Salvador, prossiga. Eu, orientação do centro, está passando a sua escuta, ele só se aproximará a 7:05 de Salvador quando retorna na proa reversa. Ah, não copiei, poderia confirmar? Passou a sua escuta por orientação do centro Cici, e agora está retornando para o centro da área Sierra Bravo Romeu 204. Positivo, vai manter a área noturna em sobrevoo, não vai prosseguir para Salvador no momento, confere? Confere. Positivo, mantendo o sobrevoo na minha escuta, Olimpo 03. 03. Salvador 3296, 200, informação 90. 198, torre agora 1862. 1862. Controle Salvador, Golo 397 no perfil da Daniel, cruzando 2000 agora. 397, contato, vigilância. 7, Golo 397. Controle Salvador, 3296-200-90. 3890, identifique, deixa o 050 na maré. Central 3896. 3896 para o 050, chegada maré, identifique. 050, perfil maré, 3296. Uno 260 para 2000, livre LS, informando estabilizado. Para 2000, livre LS, diferença estabilizado, 2000. Kilo Alfa, Salvador. Escuta, prossiga. Quem vai manter a linha do litoral até o farol de Itapuã e depois retorna? Positivo, senhor. Antes de cruzar, cabeceira 28, ok? Efetuarei 180 graus retornando. Ah, positivo. Entendo que vai manter a linha do litoral até o farol de Itapuã, cruzar o eixo da 35 e depois retorna, é isso? Negativo. Antes do farol, efetuarei 180, positivo? Ah, positivo. Antes do farol de Itapuã, irá fazer o 180 e retornar em sentido farol de Itapuã. Copiado. Sim, mano. Farol da Barra, copiado. Copiado, quilossal. Lofka Alfa informa que irá executar o 180 com curva à direita para evitar os tráfegos e aproximação na final da 10. Positivo, efetuado 180. Quilo Lofka Alfa. Com curva à direita. Curva à direita. M602 chamando Recife, 1251, tem um bom voo. 251, boa. 198, Solos 49, chame Solo 219, ele vai. 129, vai entrar, tá? 3. 189. Solos Salvador, bom dia, tá? 3189. 98. 3198, bom dia, táxi Z Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette para 02, na 3198. Solo Trip 5486, para puxa acionamento. 5486, posição remota, livre é portátil. Vai esperar. Papa Romeu Lima, confirma a intenção em Costa Azul, pátio 4. Pata, pata, corrigindo, pronto para cópia. Pedro Papa Romeu Lima, Salvador, Costa Azul, que fez, decola da 17, primeira curva direita, linha do litoral, setor sul, aciona 0140 no transponder, 19935, controle. Triplo Papa Romeu Lima. Autorizado. Ativo correto, pata bata, 108.612, para acionamento táxi, bom voo. Prossiga. Para 2000, livre ele é, informa apenas um tráfego a 1000 pés próximo do uma sem interferir na sua aproximação. Afirmativo, 40 Quilo Oscar Alfa, mantenha 1000 pés, informa o tráfego está se aproximando para interceptar o ILS, o Quilo Oscar Alfa. Quilo Oscar Alfa, sim, é. Eu tenho aeronave aqui no Tiquinho, positivo. Positivo, é um Boeing 737-800 da Gol, está em descida para 2000 pés, rumo de interceptação dele. Ciente, ó. 3896, atingindo 050. Ok, 3896, autorizado, 3000 com 1015. 3000, 1015, 3896. VIP 5486 para o táxi com 420-31 a bordo, alternando Salvador. 420 Salvador, confirme por gentileza o POB? 31 031, ciente, o 35486 tem táxi autorizado via Pátio Índia no ponto de espera. Quando pronto, chama a torre, 38 meia dúzia. O altímetro agora 1015, bom voo. Ciente, no ponto de espera, pronto, 18 meia. Boa tarde. Estou informando, o altímetro está variando entre 1016 e o 1015.9. Ciente, 5486. Reduza para 1809, seguirá tráfego da Gol, está agora 8 milhas à frente, já reduzindo para aproximação. Está livre LS, 2000 em forma estabilizada. Atente, já reduzindo, 2000 em forma estabilizada, 3896. Guardião 07, prossiga. Guardião 07, chama a interseção, Oscar, para o táxi. Paulo Romeu Lima, chame para ingresso ao 07. Agora é com a torre de comando, 18612, tem um bom pouco. 18612, obrigado, um bom dia. Dispõe. 09, Papa Rui Lima.